É bem verdade que minha música agora virou quase para uso interno. Você sabe, a minha música é uma música romântica, uma música lírica, que agora tá na moda assim, essa música chamada Jovem. Quem não gostar é melhor tapar os ouvidos. Mas não, ninguém conhece, porque não executavam. Cafona. Mas quem não gostar é melhor tapar os ouvidos. Ah, bom, você quer, muita gente eu sei que quer e finge que não quer, sabe? Coisas que tocam o coração da gente, quem é que não... Amigo, vista que fala... Duplamente.